Proadidona, Web 6746. Objeto 9746, está autorizado a final do procedimento LS-XY0, desça para 2 e 1 pés, altímetro 1013, apresento direto Duna. Direto Duna, Web, obrigado, baixa 2000. Do 896, chama pronto para o táxi. Chama para o táxi, Duna 896. As trip 5317. Continue na aproximação, informaria pista livre, 110 graus, 8 nós, 4178. Aguardando, 4178. Patrono 78 tem livre pouso, 90 graus com 612 nós, pistão 04178. Livre pouso no 04178. Trip 5317 decolou 58, chame controle em 1935, boa noite. 1935, Trip 5317, muito obrigado, senhor, pela agilidade aí, boa noite, senhor. Controle de Salvador, Cordial, boa noite, Trip 5317, na Momo. Trip 5317, boa noite, contato radar na decolagem, suba no nível 380 na saída Momo, transição Trova. Momo Trova, 180, 5317. Táxi Gol 9606, 1024 a bordo, são 4 horas e 20 de autonomia, alterna Fortaleza. ...06, autorizado táxi, à direita, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo. Índia Alfa, espera 1186 com 10 no 3, obrigado, bom dia, Gol 9606. Gol 1994, chama agora o Centro Recife, 126 decimal 85, alterna, 125 decimal 45. 2085, 2545, gol 1994. 1255, alternado. Com alterna 2545, 2085, 2545, obrigado, até a próxima. Até. Solo 129. 129, já, obrigado. Nada. Solo, Comodoro 4178, Livrona Foxtrot. Azul 4178, boa noite, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi 6 Juliette. Afirmativo, Alfa, reportará ingresso para Juliette, 4178. 300 Trova, 5317, grato, senhor. Bom dia, gol no 606, próximo ponto estará no 0, pronto, decolagem. 606 autorizado a alinhar e decolar no 0, 80 graus com 5 nós no 606. Autorizado a alinhar e decolar no 0, gol 1606. Qual que é o B? 89. Cliente autorizado táxi em frente, após direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6. 1013 no ajuste agora, tem um bom voo, gol no 896. Autorizado táxi, em frente, direita, Índia Alfa, 286, 1013 no ajuste, gol no 896, boa. 3317. Trip 5317, conforme instruções do Centro Recife, restrito ao nível de voo 360, cotejo. 360, o trip 5317 restrito. Correto. 4178, Juliette até o portão 01. Juliette para 01, 4178. Objeto 746 completa a final do procedimento LSX-Suiz, chama agora a torre 118, até a forma 12. 1862, obrigado, boa noite, senhor. Tá bom. Boa noite, Salvador, Webjet 6746, em aproximação para 10. Boa noite, 6746, continue a aproximação, informarei pista livre, 90 graus, 612 nós ao vento, 6746. 06, decolou 04, controle 1935, boa noite. 1935, boa noite, com 606. 6746, checa o trem, pouso livre, 80 graus com 5 nós. Livre, pouso, trem checado, web 6746. Bom dia, com 606, decola Pucas e para. Com 606, contato radar na decolagem. Supa no nível 390 na saída Puca, transição Zipar. 390 Puca, Zipar, gol no 606. Salvador, boa noite, o gol no 896 tá pronto, ponto para a dona Zara. Gol no 896, após o tráfego na curta final, alinha e mantém cabeceira no 0. Após o tráfego na curta, alinha e mantém no 0, gol no 896. São 3170 autorizado a final do procedimento ILS XY10. Desça para 2.000 pés. Altímetro 0013. Reporte estabilizado. Sendo para 2.000 autorizado a final do ILS X-Ray 1013. São 3170. Objet 6746 no solo 07, libera a direita na minha escuta, vai prosseguir táxi via Alfa e Juliette até o portão 02. Até o 2 na sua escuta, obrigado, boa noite senhor. Boa. Salvador, Web 5706. Objeto 5706, controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Altímetro no 013. 0, chegada Mare, CNG39. Eu decolar no 0, gol no 8, na meta. Salvador do 3520, está seguindo a informação Bravo, autorização de tráfego para Aracaju nível 190, está seguindo a Delta. 520, informação Delta, confere 190 Aracaju, só um minutinho para fora. 3520. Dan 3264, informação Delta, até o 170. Dan 3264, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 013. Ficou 060 na Mare, 3264. Nível 190, decolagem pistão no 0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. O controle 119.35. Aciona 5111. O TAN 3520 autorizado, Aracaju, 90. Curva esquerda após a 110, Puca, Jamo, Aracaju. 5111, o transponder 19.35, controle 3520. Cotejamento correto para o pushback e acionamento vai chamar na frequência da torre. Em 118, decimal meia dúzia. Muito bem, obrigado, 3520. Bem, chama agora o Centro Recife, 126, décimo 85, alterna 125, décimo 45. Ok, confirmando 126, 85, alterna 125, positivo? 12685 alterna, 125 decimal 4. 025254, bom número 957 no meio, desça para 2000 pés, altímetro 1013. 2013, 57 no meio. 3264, reautorizado 3000 pés, altímetro 1013. 3000, estado de 13, 3264. 1896, chama agora o Centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 4. 126, 154, gol 896. Então, 3170 estabilizado. Estabilizado agora no RNS, 3170. Chama a torre 118, decimal 612, bom posto. 118, 612, é grato, até 3170. Oi, Salvador, boa noite, até 3170, estabilizado em NS. Estou na 3170, boa noite, tráfego já avistado, reporta quando embaixo travado. Sim, trem embaixo travado, até 3170. Ambiente livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus com 04 nós, TAN 3170. Livre pouso, TAN 3170. Cheque acionamento, TAM 3520, posição 3. TAM 3520, autorizado pushback acionamento, chama táxi. 3520. São 3264, controle. E poderia desconsiderar a restrição de etapa? Livre. Obrigado. TAM 3170 no solo 120, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso Taxi Juliette. Gente, libera a direita via Alfa na sua escuta, será 3170. Utilizador 5796. Objeto 5796 completa o novo procedimento de LSX8, torre 118, decimal meia dúzia. 2, obrigado. 2, Salvador, Webjet 5796, boa noite. 0, desça para 2 ao pé, permanece o altímetro no 0 no 3, reporta estabilizado. Reportar estabilizado, 3264. Táxi, TAM 3520, acionado com 56 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternado Recife. Repetir somente para o OB. 56. Ciente, Pista 3520, autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 3. Ajustado 10 no 3, reportará no ponto de espera da 10, da 3520. Baixo da base, 5716, autorizado pouso, pistão 10, vento 100 graus com meia dúzia de nós. Autorizado pouso, pistão 10, 7. 3170, ingressa Juliette, portão 11. Ingressa na Juliette para o 11, até 3170. Localizador 3, 264 da Tela. Localizador completa, final, torre 118, decimal, 612, é um bom pouso. Muito obrigado, até já. Ponto de espera da 10, TAN 3520, pronto. A gente mantém o ponto de espera, TAN 3520. 3520. Boa noite, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Escuta. Webjet 57 no meia, no solo aos 25, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e Kilo até a remota 04 do pátio 3. Agora você escuta. Até a pátio 3, afirmo, remota 04 do pátio 3, web 57 no meio. Remota 04, pátio 3, 57 no meio. TAN 3264, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus com 04 nós. Livre pouso 3264.